Teatro de Ópera. O mundo da lírica em obras completas. Neste domingo, às 15h, Pietro Mascagni, Cavalleria Rusticana e Ruggiero Leoncavallo e Pagliacci. Maria Callas, Giuseppe Di Stefano, Rolando Panerai, Anna Maria Canale, Ebe Ticozzi, Tito Gobbi e Nicola Monti. Cori orchestra do Teatro alla Scala di Milão, sob a regência de Tullio Serafin. Cavalleria Rusticana e I Pagliacci. Domingo, às 15h, no Teatro de Ópera. Cultura FM Responsabilidade Cultural. Acesse o site culturafm.com.br. A Porto Seguro acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. 333 Porto, o telefone fácil da Porto Seguro. 9h01. A frequência dos clássicos. O prazer da música, com Marcelo Jaffé. Queridos amigos ouvintes da Rádio Cultura, no programa de hoje, estamos falando de Claude Debussy, que vai ter a sua obra apresentada no programa de hoje. Nasceu em 1862, portanto no auge do romantismo do século XIX, e faleceu em 1918, portanto também ao final da Primeira Guerra Mundial. Família humilde, aos 10 anos de idade, ele já demonstrando um talento excepcional para a música, conseguiu uma vaga no famosíssimo Conservatório de Paris, onde ele teve aulas com, entre outros, César Franck. Mais tarde, ele empreendeu uma série de viagens por diversos países da Europa e também fora da Europa. Ele foi até a Rússia 3 vezes, a convite de Madame von Meck, aquela que dava um auxílio financeiro a Tchaikovsky. Ficou muito impressionado, Debussy, com as culturas de outros países e fascinado mesmo com a música oriental. De volta a Paris, contato com muitos intelectuais, Verlaine, Proust, transformaram Debussy naquele que iniciou uma nova jornada dentro da história da música, com o seu impressionismo, as suas sonoridades únicas. O que nós vamos ouvir desse compositor? Imagens para orquestra, uma série de 3 obras diferentes, que se não são obras que procuram retratar fielmente imagens físicas, procuram, na verdade, retratar o imaginário do compositor, dessa forma, trazendo ao ouvinte a responsabilidade de criar dentro da sua cabeça imagens correspondentes. A primeira das imagens tem o título de Gigas tristes, gigas trágicas, pintura da alma. Há uma ferida cujo pudor, todavia, inquieta-se e assusta-se com o lirismo dos desabafos. Ela dissimula também, de forma bastante rápida, os soluços sob a máscara e a gesticulação angulosa de uma marionete grotesca. Essa é uma página de humor de André Caplet, triste, portanto, a imagem de um grande Pierrot, ao qual o Debussy faz alusão nessa primeira imagem. A segunda imagem, a mais famosa de todas, Ibéria. É uma Espanha, basicamente, imaginada. Apesar de Debussy ter, de fato, estado naquele país, ele só ficou lá por muito pouco tempo. E aqui ele retrata 3 situações distintas. Primeiro, pelas ruas e pelos caminhos. Ouço os ruídos que fazem os caminhos na Catalunha, ao mesmo tempo que a música das ruas de Granada. O segundo movimento, Os Perfumes da Noite, uma habanera sonhadora, vamos dizer assim. E, finalmente, a terceira das imagens, a manhã de um dia de festa. Nesse último movimento, nós temos a sensação, de fato, de um amanhecer, através de uma orquestração que vai se abrindo aos poucos, e nós temos também a sensação fantástica do improviso do violino, nos dando uma sensação de liberdade plena. de Claude Debussy, Imagens para Orquestra, na interpretação da Orquestra de Cleveland sob a regência de Pierre Boulez. Thank you. Essas foram imagens de Claude Debussy na interpretação da Orquestra de Cleveland sob a regência de Pierre Boulez.